mia, mamma mia, mamma mia, leave me. It's only left that it was for me. Class. Bonjour, ninja. Bonjour. Hey. Jeng é sujo, é classe, chefe do rap de Anai, ai, foda que nem Juminai, ei, mato sem arma, tô tipo MacGyver, tô foda, nem uso na pele, pra a vida é bloco lotado de Wally, ali, faço minha chuva de Okane, yeah, tô puro osso, não tô pra ser Billy, lírica ardida, pode falar Chile, mano, cê sabe que eu tô com Negiri, com beats, on beats, eu tô nesse beat, yeah, Juminai não cai, yeah, não cai, Juminai não cai, ai. Juminai dentro é seu time, porque não veio do futuro aqui, pai. Ai, niga bem-vindo, bonjour. Bonjour. Niga bem-vindo, bonjour. Bonjour. Niga bem-vindo, bonjour. Niga bem-vindo, bonjour. Bonjour. Niga bem-vindo, bonjour. Niga bem-vindo, bonjour. Bonjour. Niga bem-vindo, bonjour. Bonjour. Niga bem-vindo, bonjour. Tô chave avançado. Tô chave avançado. Tô chave avançado no kick versátil. Minha vida avançada, meus kits de prata dourado. Mais caro, batia no lado. Maconha enrolado, cachorro açucado. Respeita meu tiro de 12. Manda um recado. Respeita meu tiro de 12. Manda um recado. Respeita meu tiro de 12. Manda um recado. Desceu cabuceta na Glock. Desceu cabuceta na Glock. Novinha safada, desceu cabuceta na Glock. Desceu cabuceta. Ei, niga bem-vindo, bonjour. Niga bem-vindo, bonjour. Niga bem-vindo, bonjour. Niga bem-vindo, bonjour. Niga bem-vindo, bonjour. Niga bem-vindo, bonjour. Niga bem-vindo, bonjour. Niga bem-vindo, bonjour. Ei, niga bem-vindo, bonjour. Vim pra quebrar seu tabu. Ei, pego minha beat no escuro. Faço meu mole seguro. Ei, Jake tá famosa aqui. Eu não paro na cena, não, fi. Frio como um iceberg. Afundei até seu Titanic. É que Vita Pessini, tá ligado? É meu kit. Tô correndo com meus manos, nós somos um time. Eu não vou ver na net o que cê disse. É que tô focado, tá chovendo muito fit. Tá ligado, mano? Bonjour, é meu time. Seja bem-vindo, é família Vita Pessini. Famosa Jeng aqui, não discute. Nosso clã tá todo armado, é de Gucci. Ei, ninja bonde, tô de classe. Meu trap é meio cache. Eu dou aula igual Kakashi. Juminai não é mensagem, yeah. Mano, eu nem ligo que surge minha imagem. ODB tem as melhores imagens. Eu quero ser meme, não mito de página. Derek toca no churras da laje. Eu não passo a mensagem. Fala besteira, não pode. Fala de puta, não pode. Nem dinheiro, mano, sai dessa, não fode. Sai dessa bitch, não fode. Eu tenho a cena, não pode. Eu tenho meu time, meu money. Tô quieto mesmo, quero mais do que Porsche. Niga bem-vindo, bonjour. Niga bem-vindo, bonjour. Bonjour. Niga bem-vindo, bonjour. Niga bem-vindo, bonjour. Bonjour. Niga bem-vindo, bonjour. Niga bem-vindo, bonjour. Bonjour. Niga bem-vindo, bonjour. Bonjour. Niga bem-vindo, bonjour. Que tem Jeng no beat, mané.